Olá, eu sou o Mr. Lee e esse é um novo quadro do canal, Lendas do Free Fire. O vídeo de hoje é um relato de uma pessoa que me enviou por e-mail. E se você tem algum relato assustador do Free Fire, alguma lenda que você conheça e queira mandar, mande para esse e-mail que está aparecendo agora na sua tela, que com certeza eu ainda irei contar em vídeo aqui para o canal. Tiago, um garoto que estava jogando no aleatório do Free Fire às 00h15, quando cai um duo meio estranho. Esse duo tinha um nick de jogador 666. Além disso, coisas estranhas também estavam acontecendo. O outro jogador estava com o microfone dando eco, como se alguém estivesse do lado do garoto. E aí, mano, beleza? Ué? Que estranho. Nossa, parece que você tá aqui. Às vezes se ouvia apenas uma respiração forte dele. Começou a partida e o jogador 666 marcou para os dois caírem em Graveyard, o cemitério. Achando isso muito assustador, o garoto começou a fazer algumas perguntas. E aí, mano, qual é a sua patente? Oi! Seu microfone tá muito ruim, cara. Eu não entendi. É, cara, você joga Free Fire há quanto tempo? Tá bom. Pode parar com isso. Você tem kit aí ou AR? Eu tô precisando. Cara, tua voz é muito estranha. Arruma esse mic aí, na moral. Os dois continuaram a jogar. O menino luteou toda a Graveyard e pediu para ir pra Katowice. Mas o jogador 666 não queria sair de lá. O menino achou isso muito estranho, pois a safe fechou em Bimazakt e ele precisava ir. A safe chega neles e o garoto percebe que está bugado em uma das catatumbas. Ele começa a ouvir o gato do jogador miando. Mas isso é impossível, porque no jogo você não consegue ouvir o barulho do seu pet. Então o garoto tenta puxar assunto por medo do que estava rolando. Ei, mano, bora pra safe, senão a gente vai morrer aqui. Ei, eu buguei aqui na casinha. Me ajuda, não tô conseguindo sair. A safe vai me matar. Eu vou morrer. Morrer o quê? De novo? Só você morre. O garoto começa a perder sangue. E sabe que vai perder muitos pontos se não conseguir sair de lá. Desesperado, ele começa a xingar o jogador. Bora, vem rápido. Eu tô quase morrendo. Vamos, seu platina. Me tira daqui. Calma. Eu vou te ajudar. Chegando. Onde é que você tá? Eu não tô te vendo. Cheguei. Ai, meu Deus. Pera aí, mãe. Calma aí. Cara, pera, que eu acho que minha mãe chegou aqui. Calma aí. Mãe? Mãe, é? Ah, deve ter ido pra cozinha, mano. Ai, mano, voltei, mano. Bora. Mano? Ué, caiu? Mano, vambora, mano. A safe tá fechando aqui. Seu cabelo tá tão cheiroso. E a moral da história é: muito cuidado quando você estiver jogando aleatório em duo ou squad depois da meia-noite. Coisas podem acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e também se inscreva no canal. E lembrando, se você tiver algum relato ou história de terror do Free Fire para me contar, mande para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, que com certeza eu ainda vou contar aqui no canal. Então, o que acharam do quadro novo do canal, galera? Comenta aqui embaixo também, se você quiser que continue. E é isso, até um próximo vídeo.